o Mário Horácio e este é a Extorsão, o seu programa de domingo à noite. É um prazer estar na rádio com o melhor concurso de todos os tempos. De tanto anunciar, chegou finalmente o programa de que todos os portugueses ansiavam. Temos aqui os nossos primeiros 6 concorrentes. Vamos então conhecê-los. Simplício Simplório da Simplicidade Simples, de Vendas Novas. Rolando Escada Abaixo, de Carne Assada, Sintra. Joana Prematuro, de Tomar. Boaventura Torrada, de Portimão. Colapso Cardíaco da Silva, de Santo Tirso. Lídia Soares Valderrata, Viana do Alentejo. São conhecidos os 6 concorrentes do primeiro Extorsão. Mas para que estes 6 concorrentes possam jogar, terão de passar primeiro pela pergunta de dedo rápido, que consiste numa pergunta com 4 opções de resposta. Vamos então saber qual é a pergunta. E a pergunta é: o futebol é jogado por 22 jogadores, 11 jogadores, 3 árbitros ou 13 jogadores? E ninguém carregou na resposta certa, portanto o que foi mais rápido a responder será o primeiro concorrente a dar início ao jogo. Boaventura Torrada, de Portimão. Boa noite, Boaventura. Então diga-nos o que faz na vida. Boa noite, eu sou coletora de fezes de elefante. Então, e quem é que a acompanha? Vim com o meu marido e com o meu filho. Ah, e eles estão nervosos como você? Eu estou mais, mas te faço bem. Bom, vamos jogar? Vamos a isto. Vamos então jogar. Isto consiste num jogo com várias perguntas. Sabe que há uma árvore de dinheiro, que há perguntas, que a primeira pergunta vale 100 euros, que se ganhar vai ganhando de 100 em 100 até chegar aos 500 euros, que é o primeiro patamar. Se for perdendo, será o mesmo método. Primeiro perde 100 e se continuar a perder, perderá de 100 em 100 até chegar aos 500 euros negativos. Nesse caso, terá de nos pagar todo o valor que acumulou. Caso continue a ganhar ou a perder, passaremos para valores mais elevados. Primeiro um de 700 euros, 1.200 euros, 2.000 euros, 3.000 euros e 4.000 euros, que equivalem ao segundo patamar. De seguida, o último patamar são os 6.000 euros, e 12.000 euros, e 20.000 euros, e 30.000 euros, e o grande prémio são de 100.000 euros. Também sabe que dispõe de 3 ajudas. Uma ajuda do público, a ajuda de 50-50, em que se eliminam 2 respostas, ficando uma certa e outra errada, e depois a ajuda de casa. Você terá escolhido 3 pessoas a seu gosto e depois, na altura certa, escolherá aquela que o ajude. Caso esteja a perder bastante dinheiro e não nos possa pagar, quando chegar ao seu limite, a Boaventura é obrigada a desistir e passaremos então a outro concorrente. Comecemos então o jogo. Primeira pergunta: qual destas hipóteses é um doce típico de Sintra? A. Almofada. B. Travesseiro. Sim, C. Edredom. D. Colchão. Quando olhei para a pergunta, já fiquei com dúvidas. Mas acho que é o edredom, porque acho que já comi edredom de chocolate. Não quer pensar melhor? Não, até porque as outras respostas não fazem sentido nenhum. Esta, até a nível oral, ouve-se melhor. Então está decidido. Quer bloquear? Quero. Vamos então bloquear a resposta. Resposta bloqueada. Então não acha que travesseiro fica melhor do que edredom? Penso que não. Então lamento dizer-lhe que a sua resposta está errada! Acabou de perder 100 euros! Continuo a achar que a resposta correta é a minha, mas vocês já sabem. Pois é, minha senhora, mas a resposta infelizmente está mesmo errada! Vamos à segunda pergunta, que vale igualmente 100 euros. Qual foi o primeiro rei de Portugal? A. Hitler. B. Cavaco Silva. C. Dom Quixote. D. Dom Afonso Henriques. Não tenho total certeza, mas estou inclinada para Dom Quixote. Talvez seja melhor pedir a ajuda do público. Oh, não. Logo à segunda pergunta. Está mesmo muito nervosa, minha senhora. Pois estou mesmo muito. Portanto, acha que Dom Quixote foi o primeiro rei de Portugal? Não tenho a certeza, como já disse. Por isso, vamos mesmo usar a ajuda do público. Então vamos usar a ajuda do público. O público tem uma caixa para fazer a votação. Têm 4 opções. Quando eu disser que podem votar, vão votar. Eu vou repetir a pergunta e depois segue a indicação do público ou não. Olhou bem para o público? Sim. Parecem pessoas com grande capacidade intelectual. E tenho a certeza que me vão ajudar. Tem mesmo? E acha que eles sabem muito sobre a história de Portugal? Acho que sim. Aqui sou eu que estou em minoria em relação a não saber esta resposta. Os valores da votação vão surgir em percentagem. E você depois seguirá se quiser. Vamos então. Público. Qual foi o primeiro rei de Portugal? A. Hitler. B. Cavaco Silva. C. Dom Quixote. D. Afonso Henriques. Podem votar. Portanto, a resposta A, Hitler, teve 5% dos votos. A resposta B, Cavaco Silva, teve 10% dos votos. A resposta C, Dom Quixote, teve 5% dos votos. E a resposta D, Dom Afonso Henriques, teve 80% dos votos. Ou seja, eles têm maioritariamente uma resposta diferente da minha. Mas neste caso, penso que sou eu que estou correta, como sempre. E quero bloquear a resposta C, Dom Quixote. Ora, então quis a ajuda do público e agora vai desperdiçá-la? Como já lhe disse, penso que, mesmo em minoria, sou eu que estou correta. Portanto, vou mesmo bloquear esta resposta. Muito bem. Vamos bloquear então a resposta. Resposta bloqueada. Oh, boa ventura. A resposta era mesmo D, Dom Afonso Henriques. Portanto, perde agora mais 100 euros. Parece que o programa vai ganhar bastante dinheiro consigo. Sim, eu sei. Isto está tudo controlado. Isto faz parte do meu plano de jogo. Mas ouça, só tem 3 ajudas e uma já foi e está na segunda pergunta. É que na minha cabeça as mais fáceis tornam-se muito mais complicadas. Eu vim para um jogo para encontrar perguntas de acordo com o meu nível bastante elevado de intelectualidade. Não foi propriamente para este tipo de perguntas. É que ainda por cima excluiu as outras opções desde o início. Mesmo com a ajuda do público, quis seguir as suas intenções. Ficando agora com 200 euros negativos. Eu pensei que as outras respostas estavam lá para atrapalhar. Nunca tinha ouvido falar daquelas pessoas. Dom Quixote já ouvi falar bastante. Por isso pensei seriamente que fosse ele. Muito bem. Vamos então agora à terceira pergunta que vale mais 100 euros. Qual o símbolo do 25 de Abril? A. Pai Natal. B. Cravo. C. Piaçaba. D. Águia. Portanto, está aqui. Já não vou precisar de nenhuma ajuda. Pai Natal, sei perfeitamente que faz parte da época natalícia. Cravo. Só os vejo mesmo nas floristas. Não vejo qual é a ligação que tem com o 25 de Abril. Piaçaba. Oh. Vejo bastantes no Aqui e no IKEA. Também não vejo qualquer ligação. Portanto, só resta a resposta D, Águia. E como sou benfiquista ferrenha, para mim tudo gira em torno do Benfica. E penso que para a maior parte das pessoas também. Portanto, é mesmo a resposta D que vou bloquear. Águia. Bloqueia-se? Sim. Bloqueada águia. Errado novamente. Bem, nem vou comentar esta resposta. Vamos passar para a quarta pergunta. Estou a ver que já não está tão nervosa. Está muito mais confiante. Vamos acreditar que é desta que ganha qualquer coisa e põe a sua conta menos negativa. Vamos lá. Vamos a isso. Quem pintou o famoso quadro Mona Lisa? A. Joana Vasconcelos. B. Marilyn Manson. C. Leonardo da Vinci. D. Almada Negreiros. Por acaso nesta estou bastante confiante. Tenho ouvido falar bastante nela e nas suas obras tão adoradas por uns e sem jeito nenhum para outros. E como os outros não são artistas e muito menos pintores, para mim a resposta certa é a resposta A. Joana Vasconcelos. Para mim ela é uma grande artista. Portanto, não tenho dúvidas. Não, não tenho. Conhece bem a artista, certo? Ah, sim, claro, completamente. Se não fosse Joana Vasconcelos a sua resposta, para qual é que se inclinava? Para a Marilyn Manson. Sem dúvida que ela é uma grande pintora. A própria cara dela, por vezes, é uma tela. Tem sempre maquilhagem de acordo com o seu estilo. Vamos bloquear então? Sim, claro. Está bloqueada! Está errada! Parece que ainda não é desta. Boa aventura! E vamos já para a última pergunta deste patamar. Para me deixar então ainda mais confortável. Se eu conseguir esta, já fico mais confortável. E fica logo com os mesmos 400 euros negativos, em vez dos 500, no caso de errar. Vamos então à quinta pergunta. Que parte da cidade de Lisboa foi reconstruída depois do terremoto de 1755, segundo os planos do Marquês de Pombal? A. Baixa Pombalina. B. Bairro Alto. C. Zona Expo. D. Parque Eduardo VII. Das respostas que estão aqui, a mais sonante para mim será o Bairro Alto. Porque vou lá várias vezes à noite e realmente, desde 1755 até hoje, já passaram bastantes anos. Reconstruíram aquilo tudo naquela altura, mas agora, passados 258 anos, aquilo está realmente a precisar de outra remodelação. Tudo o resto me parece bem conservado e novo, portanto, a minha resposta faz todo o sentido. Não se esqueça que ainda tem duas ajudas. Sim, eu sei. As outras não me dizem mesmo nada. Talvez outra esteja errada, mas não acredito muito. Se não fosse Bairro Alto, a minha resposta seria o Parque Eduardo VII. Se eu escolher a ajuda 50-50 e tiver o azar de ficar entre estas duas, vai ser mais complicado. Mas se calhar é a melhor opção. Vou usar a 50-50. 50-50? Vamos a isso! Sim, vamos. Espero que o computador seja surdo e não fique entre o Bairro Alto e o Parque Eduardo VII. Vamos então à ajuda do computador. 50-50. Ficamos então com Baixa Pombalina e Bairro Alto. Pois é. Veio confirmar as minhas suspeitas. Uma está certa, a outra está errada. Pois lá está. Tenho a certeza que é o Bairro Alto. Ou então estarei muito enganada, mas acho que sim. Vou bloquear a resposta B, Bairro Alto. Então bloqueia-se, Bairro Alto. Está bloqueada. E agora, será que é a Baixa Pombalina? Eu espero sinceramente que não. Mas vá lá, não me sacrifique mais. Está errado! Como tem sido até agora, boa aventura! Neste momento está com os 500 euros negativos. Quer continuar ou quer desistir? Eu vou continuar. Estou confiante que vou ganhar um prémio mais alto. E a minha conta passará à positiva. li no seu questionário que é feito antes do programa começar que a senhora é uma espécie de papa concurso. Já queria vir a um concurso como extorsão há muito tempo. É um sonho tornado realidade. Sempre ganhei os prémios máximos em todos os que participei. A partir de agora... A partir de agora, o mundo é seu. Mas olhe que aqui não se nota nada. E tenha ganho tantos. Mas veremos. Ainda posso ser surpreendido. Vamos lá para a pergunta dos 700 euros. Vamos a isso. Agora vou-lhe provar as minhas capacidades. Quem descobriu o caminho marítimo para a Índia? A. Alberto João Jardim. B. Vasco da Gama. C. Tony Carreira. D. Barack Obama. Bem, eu penso que vou ter de usar a última ajuda, senão eu vou dar a resposta errada. Se não, estampa-se novamente, Boa Ventura. Eu conheço o Tony Carreira. Ele tem conquistado fãs de norte a sul, de todas as idades, mas... Daí a descobrir o caminho marítimo para a Índia? Não sei. Estou indecisa, de maneira a usar a última ajuda, a ajuda telefónica. É? Hã? Então vamos usar a ajuda telefónica. Escolheu 3 pessoas. Vamos lá saber então quem você escolheu em primeiro lugar. Portanto, escolheu a foca pilota. Ocrícocrites Albuquerque. Espiritualíssimo José David e... Porquê é que os escolheu? A foca é uma amiga de Braga e essa sim tem bastantes conhecimentos sobre literatura. Pronto, não só sobre literatura, mas eu penso que ela seja uma aposta forte para esta questão. É? Ocrícocrites Albuquerque. O Ocrícocrites é outro domínio. É mais música dos anos 80? Se bem que ele também conseguiria responder a esta pergunta. O espiritualíssimo David é... Esse é mais desporto. Então vamos ligar à foca pilota. Sim. Está. Boa noite, foca. Boa noite. Olha, daqui é o Mário Horácio. Estou a falar-lhe do Extorsão. E já deve calcular o porquê. É, já estou. Tenho aqui comigo a sua amiga Boaventura Torrada. E está a precisar mesmo da sua ajuda. Ela está neste momento com 500 euros negativos. E está com alguma dificuldade numa pergunta que vale 700 euros. E vai precisar que o ajude a decifrar aqui nas 4 opções qual é a resposta certa. Vai ter 30 segundos a partir da altura em que Boa Ventura lhe começar a ler a pergunta. E eu vou-lhe passar à Boa Ventura. E portanto que comece. Quem descobriu o caminho marítimo para a Índia? A. Alberto João Jardim. B. Vasco da Gama. C. Tony Carreira. D. Barack Obama. Tens alguma ideia, foca? Sim, foi Vasco da Gama, como é óbvio. Então vou bloquear a resposta B, Vasco da Gama. Espero ter sido útil. Está bloqueada. O seu marido está ali a olhar para nós com um ar tão... Agora até sorriu. Parabéns! A sua resposta está correta. Acabou de pôr a sua conta positiva a 200 euros. Já não era sem exemplo. Muito obrigada. Esta também era fácil. Conseguia com uma perna às costas. Deste à parte. Boa Ventura, desculpe que diga, mas as outras perguntas qualquer criança sabia responder. Mas pronto, vamos avançar agora para os 1.200 euros. Agora há aqui um risco acrescido. Visto que já tenho 200 euros, se perco, fico logo com 1.000 negativos. Mas vamos seguir em frente, veremos o que vai acontecer. Vamos lá à pergunta. Em que ano foi construída a Expo 98? A. 1968. B. 1958. C. 1988. D. 1998. Eu ainda pensei que fosse aparecer de 2008 para complicar mais isto. 1998? Está fora de questão. Mal o Mário Horácio acabou a pergunta, vieram-me logo várias campainhas à cabeça a apontar para 1968. 1958 e 1998 são uma agravante aqui. O que é isso de agravante? Porque são duas datas que eu acho possíveis, mas 1968 é o que mais me diz. Também sabe que se desistir... Levo os 200 euros. Sim, se perder, paga-nos 1000 euros. Eu vou optar por 1968. Vou mesmo bloquear. Não quer o cheque com os 200 euros? Quer mesmo bloquear 1968? Esta é daquelas perguntas que não vou esquecer caso erre. Bloqueio a resposta A, 1968. Apetecia-me tanto passar-lhe o cheque. Resposta bloqueada. Será 1958? Ainda está indecisa? Estou bastante indecisa. Dou-lhe mais uns segundos. Ah, e se eu agora responder 1958, depois a resposta certa vai ser 1968. Grande dilema. É que agora fiquei inclinadíssima para 1958. É 1958? 1, 2, 3, responda. Sim, 1958. Bloqueado, 1958. Espero não me arrepender de ter-me dado a última da hora. Olha, é o que for. E eu aqui sempre com o cheque a abanar na mão, tipo diabo. Aliciar, aliciar. Não se deixa assim levar por um chequezinho? Fui-me deixando levar pelo 1, 2, 3. E agora está arrependida de ter bloqueado? Um bocadinho. Não quer vir para a rádio perder dinheiro. Preferia gastá-lo comigo. Mas pronto, está decidido. 1, 2, 3 e... Errou, Boaventura! Até me custa informar, mas está com 1000 euros negativos. Oh, Boaventura, esta foi extraordinária. A resposta estava na pergunta. Bom, 2000 euros. Vamos a isto. O atleta que ganha o salto em altura é aquele que A. Salta mais longe. B. Salta mais rápido. C. Salta em profundidade. D. Salta mais alto. Pronto, é nesta altura que digo que foi um prazer. Não, não vai assim desistir. Eu vou tentar fazer aqui uma associação, mas não faço a menor ideia. Qualquer uma delas podia ser a resposta certa. Mas lá está, há bocado só ficava com 1000 euros negativos. Agora, se perco, já vão ser 3000 euros. Se respondesse, responderia que salta em profundidade. Vou desistir. Já arrisquei na outra e perdi. Não quero voltar a perder. As respostas não me dão força suficiente para bloqueá-las. Pense, eu vou ficar calado. Neste momento, tenho cerca de 70, 80% de possibilidade de ir para o salto em profundidade. E apenas 20% a dizer para desistir. Vamos outra vez? Quer que a ponha entre a espada e a parede? Não. Vamos bloquear a resposta C, salta em profundidade. Você até respirou fundo. Não foi respirar fundo. Foi mais pensar que posso ter de pagar 3000 euros. Você gosta de arriscar. Não desiste facilmente. Tem sido sempre assim nos outros concursos em que participou. Costumo ser bastante persistente. Como já disse, é um sonho participar neste concurso e já que aqui estou, vou arriscar e adorei a experiência de estar aqui consigo. Sim. E para quem tinha o sonho de vir aqui ao programa, esse sonho já se realizou. Sim, completamente. Mas voltou a errar. Não sei o que se está a passar consigo. Serão os nervos? Realmente você está mesmo a saltar em profundidade. Está enterradíssima. continuemos. Vamos então agora para os 3 mil euros. Completo provérbio. Amor com amor. A. Se faz um filho. B. Dá brincadeira. C. Amor ao quadrado. D. Se paga. Tenho quase a certeza que é a resposta A. Se faz um filho. Porque, de facto, os filhos resultam do amor de duas pessoas. Mas não tenho convicção suficiente. Prefiro ter de pagar 3 mil euros do que pagar 6 mil euros. Desiste? É isso? Sim, vou jogar pelo mais seguro. Boa Ventura! Desistiu! Não tem convicção! Palmas! E quanto a si que nos está a ouvir, aqui estaremos amanhã, à mesma hora, com um novo concorrente para jogar ao Extorsão. Boa noite!